direita, ingresso Alfa, Kilo, Mach 3, posição 2, Romeu, passo 0, Edel, valeu. Obrigado, Guarulhos, a rota Otojuru 10, Taubaté, Eco, Vitor, Serra, Oscar, Vitor, 1, Bravo. O nível de voo 340. Saída, Sambo 1, Leda, transição ótima. Curva direita após a decolagem. Transponda 5120, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado 340 para Guarulhos, decolador 10, curva direita, saída por Sambo 1, transição Leda, após ótima. Sambo 10, Taubaté, em Sambo 1, Bravo, chegada lá em Guarulhos, o controle 120, decimal 8, para 92, passou. 9241, transfundo 5120, saída Sambo 1, Leda, transição ótima. Positivo, tá? 9241. Confirmando, qual seria a posição de 5 às 3? Center Quebec vai para a posição 3 Lima no Pátio 3. Autorizado até o Pátio 3, já passou a tela. Ok, até o Pátio 3 e cortarei o tempo. Estação de chegada manda se mantendo de voo 050. Zona, alça 9241. Siga na 241. Pushback para a mesa no 11. Autorizado, reporte Franca do Pé, estão na 241. Taxi, passarelo 2222, passa 45 a bordo, 4 horas e 50 de altura, linha alternada, Salvador. O táxi da meia da azul, mas um reboque da meia da azul, pode ser autorizado. Parte 1, táxi Inter, posteiro no 0, se mantém em 1895, ajuste no 098. Azul que está no reporte, está onde exatamente? Ingressão no Pátio 3, virá para a posição 3 Lima. Ok, gente, então, observando a aeronave azul, vamos autorizar o táxi via Pátio Índia, na ponte de caravela 0, 718.95, ajuste a 1.018. Solicita autorização por meios próprios pela Kilo até o ponto de caralho, zero? Sim, está autorizado. Via Kilo, Alfa, GS, Parte 1, Parte Índia, reportando pronto no ponto de caralho. Deixa eu passar no ponto de caralho, 2222. 1-2-2, complete 1-2, 1-1-8, décimo 9-5, Roger. 2-9-5, Roger. Avião 4-1, autorizado, táxi 4-1, Índia, passar 1-0, reporta pronto, ajuste na 0-1-8. Reporta pronto, 4-0, 9-2, Salvador, bom dia, voa 1-2-2-8, sinal vai ser travado. Voa 1-2-2-8, ajuste na 0-1-8, autorizado, pulso, piscina 0-0, 1-2-0, grau 0-1-8, noite. Valeu, pulso na 10-28, voa 1-2-2-8. Ele mantém calçando na zero. Ele mantém.

Romandio está 9241. É 9241, contato na nave decolagem, suba via saída São João para o nível de voo 340. Sobe via para o 340 São João, 9241. Passarelo 2222, está autorizado a aliança que foi pistão 0, reporte localizador. Para reportar, muito obrigado, 2222. Direto Sanvo, 9241. Direto Sanvo, grato. Passarelo 2222, chama Torre Salvador, 118, décima nota. Chamados 85, obrigado, excelente trabalho, boa noite, geral. Salvador, boa noite, passarelo 2222, estabilizado. Passarelo 2222, autorizado com o sistema 0, vento 90, 0 graus, 09 nós, altímetro 0, 18. Passarelo 2228. Prossiga. Sentido do senhor, autoriza nível final 140 e se fosse o coordenado direto com vista. Tudo mantém nível 140, estou autorizado, aguardo depois com vista. Autorizado nível 140, aguardando com vista, 2228, obrigado. 2, Celsius 3, Cidade de Reita, 307, Alfa Kilo, Pátio 3, Fusão 2, Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, Fusão 2, Lima, Pátio 3, 2, 2, 2, 2. Na Conquista. Conquista, 3170, cancelado as restrições da chegada, vem na proa de toda, dessa 2210, ajuste no 098, autorizado e ali a ser feito. Onda 2241, chame 103, CIF em onda 28, decimal 35, colégio. Charlie, Alpha Six Three, report stabilizado. Chame centro Recife, em ano 2000, decimal 0, alterno 28, decimal 8, por favor. Prazer, Daniel, 027, obrigado. Completinha do Salvador, 118, decimal 95, boa noite. 295, obrigado, meu amor, bom dia. Essa via chegada da mais de 1 para o nível de 0050. Inicialmente, manter o perfil, aguarde. Sistema 0, vento 130 graus, 089, com a gente é altímetro 018. 2170, pela 08, libera direito, prossegue Alfa, Juliette, posição 0771. Alfa Juliette, 07, o trânsito 3170. 5102, você tem a indicação de fazer a chegada com o ED1 para o nível de voo 050, ajuste 1018. Azul 908, autorizado sinal do IABS X-Ray, pista 10, resposta localizador. Pista autorizado sinal do suprimento IABS X-Ray, Azul 908. Azul, pistão 0-0-9-0-8. Azul, 0-8, chame torre 1-1-8, décimo 9-5, boa noite. Torre 2-9-5, Azul, 9-0-8, boa. Controle Salvador, boa noite, 3-5-2-0, informação eco, descendo pro Bono, 7-0. 3-5-2-0, ascendente, péssimo de fazer, chegada, comédio 1, para o nível de voo 0-5-0. Comédio 1-0-5-0, 3-5-2-0, extensão em LF-2. Gente. Azul 6908, estabilizado final. Azul 6908, distância 08, estabilizado curso, pista no 0, vento, 130 graus, 089. Curso de curso, pista no 0, ajuste no 098, Azul 6908. Para 2010, ajuste no 08, cancelado as restrições do TAP. Autorizado o final do IRS X-Ray, pistão 0, reponte localizador. Contato direto 2, 2, 2.